Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SPSR e hoje vamos começar com sons jazzy. Eles vêm da Suécia, chamam-se Musette de Dayton. Começamos com 24 March, a juntarem instrumentos orgânicos, alguma eletrónica para uma folk jazzy. Abrimos com Musette, logo a seguir Wilson Tanner e Sunroom. Boa noite, bem-vindos. Thank you. diversos cambiantes à volta da música jazz. Musette a abrir com 24 Mars, logo depois Wilson Tanner de 69, música do australiano Wilson Tanner, ouvimos Sun Room, depois um dos avanços para o regresso dos experientes Boran and their Club of God, vem Patchouli Blue, edição marcada para este mês, ouvimos Tiff Gazunken e entramos no mundo do músico norueguês, guitarrista, sobretudo de pedal steel, Geir Sundstøl, do disco Broadloss Blunder, agora no Entrance. Thank you. Pouco Gear Sundstall com Blunder, depois os medos e os lugares mais escuros do lado emocional humano explorados por Steve Roberts, alter ego Amongst Myself, de Past Is Another Country, rodámos o tema título. Logo depois ia terminar Off The Sky, de Fellow, projeto de Michael Jason Corder, que conta numa outra canção com as vocalizações de Rin Howell e as cordas de Julie Slater, mas de Off The Sky, de Fellow, Tempest Without You. E agora Listen Mirror, inicialmente um duo, agora um projeto a solo de Jeff Stonehouse. Seguimos com Listen Mirror e The Resting in Aspic, Outside Heaven. Música da japonesa Tujiko Noriko, que com Joji Koyayama fez uma banda sonora para Kuro. Rodamos Rooftop para quase no final deste entranze seguirmos até ao último segundo com In a Landscape de John Cage, primeiro com o mexicano Murkoff a juntar-se à pianista clássica francesa Vanessa Wagner. Em Statea recuperam In a Landscape, logo depois Peter Broderick. Thank you. Altura de fecharmos a sessão do Em Transe de hoje. Duas vezes In a Landscape, original de John Cage. Primeiro com Murkoff e Vanessa Wagner, depois Peter Broderick, que abre Partners, disco apresentado em 2017 no Misty Fest em Portugal. The Partners in a Landscape, de John Cage, por Peter Broderick. Já sabem, podem ouvir-nos em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes, no lugar do Em Transe da internet. Encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.